A vida da igreja, irmãos, é uma caminhada de crescimento. A vida da igreja é uma caminhada de crescimento. Nós podemos usar versículos como: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando. Tem uma expressão aí, que vai brilhando. Que vai brilhando mais e mais. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu estou preparando um questionário em que você vai responder: nesse último ano, em que eu cresci? Em quais áreas eu cresci? E nós vamos no questionário colocar também: nesse último ano, quais áreas eu estou estagnado? Eu não estou crescendo. Porque não pode ser só se eu vou ou não vou ao culto. Não pode ser só se eu consigo ou não estar presente. A vida da igreja tem um alvo, que é o alvo do reino, é o alvo de Cristo, que eu seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Paulo escreve isso em Romanos, quando ele diz assim, que o propósito é que nós nos tornemos cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo, e semelhantes no seu caráter e nos seus frutos. Em quais áreas eu estou crescendo mais parecido com o caráter de Cristo? Em quais áreas no meu crescimento eu estou deixando de lado algumas manias, alguns defeitos, e adquirindo virtudes, ou investindo em virtudes? Em quais áreas, nos frutos, no caráter de Cristo e nos frutos de Cristo, em quais áreas eu estou crescendo e dando mais fruto? Profissionalmente, familiarmente, financeiramente, emocionalmente. Esse é um desafio. E nós temos desafios com as crianças, nós temos desafios com os adolescentes, nós temos desafios com os jovens, temos desafios com os adultos, com os casados, com os solteiros, com os descasados, temos desafios com os mais velhos, os mais idosos, com aqueles que estão enfermos, com aqueles que estão passando qualquer dificuldade. A vida da igreja o tempo todo é envolver-se com a vida dos discípulos, dos irmãos, para que todos cresçam. Tem um crescimento que é natural, a gente vai vendo. Os nossos filhos nasceram e foram crescendo, e muitos deles, há 15 anos atrás, eram crianças, e hoje você vai ver alguns estão adultos, ministrando, servindo. O desafio do crescimento. E entre esses, seja das crianças até os mais idosos, nós separamos hoje os jovens, para a gente contemplar e para a gente continuar orando, intercedendo, investindo no crescimento deles. E nós temos investido no crescimento dos nossos jovens, na liderança da vida da igreja, na liderança dos jovens, na liderança ministerial em algumas áreas que Deus dá a cada um deles. E nesta manhã nós vamos ouvir o que Deus tem feito na vida do Mateus e na vida da Carol. Mais do que isso, nós vamos ouvir o que é que Deus tem dado a eles de palavra que nos edifica como igreja, como discípulos de Cristo, e que faz parte desse crescimento que Deus está dando aos nossos jovens. O crescimento natural das crianças, o crescimento natural das famílias, o crescimento natural de cada um de nós, mas também o crescimento espiritual de cada um de nós. E eu quero, não só com os jovens, mas com cada um aqui, os líderes, os irmãos e até o visitante que está aqui hoje. Aqueles que estão vindo já algumas vezes, aqueles novos membros da igreja, nós queremos como igreja, como pastores, como líderes de vocês, ver qual é o crescimento que Deus tem dado a você e os frutos que atestam o crescimento de Deus na sua vida. Para que você a cada dia mais esteja no centro da vontade do Senhor, no centro do propósito de Deus. Então nessa manhã nós queremos ouvir, nós vamos ver testemunhos de muitas coisas que Deus está fazendo. Através primeiro do Mateus, depois da Carol, quero pedir o Mateus que venha. Bom dia a todos. Para quem eu mandei bom dia. Eu queria começar falando que é um privilégio, né? Sempre que eu venho aqui, a gente tem que entender que é uma honra para quem está aqui, para quem traz a palavra. É uma alegria para mim estar aqui hoje. E sempre que eu tenho a oportunidade de vir aqui e trazer a palavra, eu tenho uma tendência de sempre fazer uma pregação expositiva. Pregação expositiva é aquela que você pega um versículo, um trecho da Bíblia, e você passa por ele, palavra por palavra, ou pedaço por pedaço, e você destrincha aquele trecho. Eu gosto muito e normalmente eu faço isso. Mas hoje a proposta é um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma pregação temática. A gente vai pegar um tema que foi escolhido entre eu e a Carol. Eu vou falar sobre identidade e ela vai falar sobre caráter. E a gente vai ver algumas coisas gerais e vai ver, à luz da palavra, o que a palavra diz sobre o tema. Pode ser? Então tá. Queria começar perguntando, quantos aqui já ouviram falar ou algum vídeo no YouTube, ou alguma pregação, ou algum vídeo no Instagram, uma mensagem no WhatsApp, alguma coisa sobre identidade? Acredito que todos, né? É um tema muito, muito comum, é um tema muito falado hoje em dia. E pensando nisso, com o desafio de vir aqui falar mais uma vez sobre identidade, eu coloquei no meu coração que eu queria falar algo que fosse relevante para vocês. Que não fosse algo que vocês já continuamente escutam, mas que fosse algo relevante, algo novo. Não estou tentando reinventar a roda, mas eu quero que seja algo que você fale, olha, hoje eu saí daqui com algo novo, com algo que acrescentou a minha vida. Amém? Essa é a minha tarefa. E para começar, eu gostaria de orar. Eu estou aqui, se eu estou aqui é dependendo de Deus, não é pelas minhas habilidades, ou a minha oratória, ou o meu conhecimento, mas é por Ele. E você também, para receber essa mensagem, você depende dEle. É o Espírito Santo que coloca essa mensagem no nosso coração e nos faz realmente viver essa verdade, ó, essa palavra que é trazida. Amém? Então, te convido a baixar sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, eu gostaria de te agradecer primeiro por esse dia. Gostaria de te agradecer, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja, de estudarmos a Tua Palavra e de sermos filhos, Pai, sermos chamados filhos. Eu te agradeço porque o Senhor trouxe cada um aqui e eu sei que o Senhor tem um propósito. Eu te peço que, através dessa palavra, que não é minha, é sua, que o Senhor molde os corações, que o Senhor transforme, que o Senhor cuide, cure, em nome de Jesus. Amém. Durante toda a história do homem, se a gente for analisar, a gente pode perceber que, nas diferentes épocas, o homem teve diferentes parâmetros. O homem teve diferentes valores, princípios. E quando eu falo parâmetros, eu quero dizer referente a tudo na vida. Por exemplo, a gente pode pensar em leis hoje. Todo mundo sabe que atravessar o sinal vermelho é uma lei. Então, é um parâmetro estabelecido pelo homem. Existem leis que não são escritas, não são judiciais, não sei se eu posso falar assim, mas que são sociais. Por exemplo, eu acredito que nenhuma mulher vá de branco num casamento. Eu espero. Se você vá, por favor, não vá. Ninguém é preso por isso, mas é uma convenção social. Existem outros parâmetros que não dizem respeito a regras ou a leis, mas dizem respeito, por exemplo, a... O formato da Terra era um parâmetro para o homem na idade medieval, na era medieval, que a Terra era plana. E hoje a gente tem como parâmetro que a Terra é redonda, certo? Espero que todo mundo tenha certeza disso. Tá? E a gente pode ver também que, em todas as épocas, o homem que estabeleceu um parâmetro que a gente pode colocar como o centro das coisas. Sempre que eu usar esse termo, eu estou me referindo a esse parâmetro que o homem coloca. E se a gente for começar pela, já que eu tinha citado já, se eu for começar pela idade medieval, era medieval, o homem colocou como parâmetro o centro em Deus. Mas aqui eu não estou querendo dizer o Deus criador, mas o Deus criado. O homem, durante essa época, ele não mais criava o seu Deus material de uma escultura, mas ele criava o seu Deus não material. Deus era uma construção humana, nos seus conceitos, na sua natureza, nos seus valores. Por quê? Porque ele era moldado de acordo com interesses humanos, sejam eles de outras religiões ou de outras culturas, através do sincretismo religioso, seja através de simples interesse de homens. A gente sabe que grandes homens com muito poder na época eram relacionados à igreja, por causa da influência que tinha, por causa do peso que tinha Deus, o Deus criado, Deus com letra minúscula. E esse Deus era o que regia aquela época. A gente vai estudar, não tem como se estudar, era medieval, sem estudar a Igreja Católica Romana. A gente sabe que aquela realidade era guiada por esse Deus criado. Enfim, esse foi esse tempo. Mas aí veio o iluminismo, veio alguns pensamentos, vieram alguns questionamentos, e o homem mudou esse centro. A gente sabe que, de acordo com as questões sociais, políticas, culturais, esses parâmetros vão mudando. E o homem passou não mais a colocar Deus criado como centro, mas ele começou a colocar o homem como coletivo no centro. O homem, quando ele se junta, não tem nada que ele não possa fazer. Isso veio com a ideia do iluminismo no século XVII e XVIII, começou. E aí a gente tem, por exemplo, descobertas científicas, que foi algo que foi crescendo tanto nessa época, nesses séculos. A gente tem, por exemplo, a Revolução Industrial. A gente tem também o pontapé inicial do mundo globalizado que a gente tem hoje. Começou lá. Né? E, então, o homem estabeleceu que o homem coletivo era o centro das coisas. Tudo que o homem tentasse fazer, se ele se unisse, ele conseguiria. A gente teve tanta evolução nesse tempo. Mas assim como o homem se decepcionou com um Deus criado da idade medieval, ele também se decepcionou com o homem coletivo. Eu falo isso porque a gente tem grandes exemplos. Primeira e Segunda Guerra Mundial, as bombas nucleares. O homem se juntou e ele viu que a sua capacidade, junto, era também de causar o mal, era também de destruir. E a gente tem questões também ecológicas, né? A gente pode ver o crescimento da poluição, a baixa da expectativa de vida naquela época. Então, o homem se decepcionou com o homem coletivo. Isso a gente pode dizer que durou até a época da modernidade, que seria, acho que por volta dos anos 2000. E a gente entra numa nova época, que é a pós-modernidade, em que não mais o homem coletivo é como o centro do universo. Não é mais esse parâmetro, mas ele muda para o homem individual. Você, como indivíduo, você é o centro de tudo. Eu acredito que isso é claro hoje em dia. Todo mundo só pensa em si mesmo. Não só pensa em si mesmo, mas você é dono de você mesmo. O homem, como indivíduo, você é o meio e o fim de todas as coisas. Essa é a principal característica do mundo pós-moderno que a gente chama hoje. E é interessante a gente perceber como que, num mundo ou numa época que o homem é tão valorizado, tão levantado, exaltado, visto como o rei, o principal de tudo, como o foco está no homem, mas é a época que nós temos mais problemas de identidade. Época que nós temos mais problemas de depressão, de suicídio. É a época que mais temos problemas com o homem. Uma época que o homem foca no homem, é a época que o homem tem mais problema com o homem. Nunca tivemos tantos problemas de crise de identidade. Quanto mais o homem foca no homem, quanto mais você foca em você, mais sem resposta, mais perdido você fica. E isso é óbvio, isso não era de se esperar, porque a gente pode ver como um filósofo, Zygmunt Bauman, não sei quantos aqui já ouviram falar sobre ele, mas ele escreve em seu livro da modernidade líquida, essa ideia de liquidez, de fluidez, de volatilidade. Volatilidade? Certo? Volatilidade. Em que tudo é fluido, as relações são fluidas, tudo é superficial, as coisas mudam, você é de um jeito hoje que é totalmente diferente de amanhã. E as pessoas tentam estabelecer, definir identidade, tentam se definir, tentam se encontrar por coisas que não são sólidas, que são líquidas, que se alteram. Então é óbvio, não tem como. Não tem como você construir, o Arnaldo vai saber disso, não tem como você construir uma fundação num solo totalmente mole, lama, algo que é totalmente maleável, o prédio cai. E é engraçado como que as pessoas morrem por isso, de que você é como a água, você se amolda a tudo, hoje em dia, e esse é o certo, e esperam que elas tenham uma identidade definida. Não tem como. Não tem como. Por isso que a gente vê tanta depressão, tanto suicídio, tantos problemas psicológicos. E eu trouxe alguns dados aqui. A taxa de pessoas com depressão cresceu 18% nos últimos 10 anos. Em 2015, 788 mil pessoas morreram por suicídio. Uma das 20 maiores causas de morte entre os jovens é o suicídio. O Brasil é campeão nos casos de depressão na América Latina. Quase 6% da população, um total de 11,5 milhões de pessoas sofrem com a doença. Esses dados de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com esse parâmetro que a gente definiu. E a razão disso... A razão do homem ficar mais perdido, cada vez que ele foca mais em si mesmo, é porque a sua identidade, a definição da sua identidade não reside em você, mas reside naquele que te criou. Junto com isso tudo, a gente pode ver o abandono de Deus. Se quem define quem você é, se é quem te criou, é quem te fez, como é que, por exemplo, esse microfone vira para mim ou para o criador, para a fábrica, e fala assim, não, eu não sou microfone, então. É meio complicado. Porque eu gosto de ser guitarra. Como que uma coisa criada fala para o seu criador o que ele é? A sua identidade não reside em você, reside em quem te criou. Isso não é o Mateus filosofando um pouco aqui na frente, mas a gente pode ver isso na Bíblia. A gente pode abrir lá em Atos 17, versículo 24 e 25, e depois eu vou ler o 28. Um pouquinho para frente a gente vai ler esse 26 e 27 que está entre. Tá? O Deus que fez o mundo e tudo que há nele, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração, e todas as coisas, versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. A ideia de que Deus é o Criador de tudo, nele todas as coisas existem, a gente tem também em Colossenses, não precisa abrir, Colossenses 1, 16 e 17, uma das maiores exaltações à pessoa de Cristo na Bíblia, vira e fala que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, invisíveis e visíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. As palavras subsistem quer dizer que a sua existência depende. Todas as coisas têm a sua existência dependente de Cristo, dependente de Deus. Então não é um Mateus que está filosofando, chegou a uma frase de efeito legal, mas é o que a Bíblia nos mostra. A sua identidade não reside em você, mas reside em aquele que é o Criador, não só de você, mas de tudo. Somente conhecendo a Deus, somente conhecendo esse Criador, você pode conhecer você. Você quer saber quem você é? Você quer saber sua identidade? Conheça a Deus. Busque a Deus. Em Atos 17, ainda, agora o versículo 26 e 27, fala: e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a terra sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós. Então esse Deus que criou tudo, Ele é acessível, Ele não está longe de cada um de nós. Ele, nas próprias coisas criadas, em Romanos, fala que a natureza proclama a existência de Deus, os atributos invisíveis de Deus. Não é possível você olhar para a natureza, para tudo criado, para o próprio homem, e não ver Deus, não ver os atributos de Deus, sua perfeição. Então, Deus, Ele é conhecível. Conhecível? É possível de conhecer. De alguma forma que a gente não entende, Ele permitiu que o homem limitado buscasse um Deus que é ilimitado. E de alguma forma, ainda que num presente momento, talvez um pouco embaçado, mas que a gente possa contemplar Ele e conhecer Ele. Então, a proposta aqui é que, diferente do que muito se escuta sobre identidade, que você tem que se conhecer, que você tem que procurar sua paz interior, ou você tem que fazer paz consigo mesmo, para de focar em você. O homem tem essa tendência de achar que ele é o centro da história, que ele é o centro de todas as coisas. Não é. Então, eu sempre falo um pouco contrário do que o discurso motivacional fala, mas não confie em você, não olhe para você, confie em Deus. E se você quer saber mesmo quem você é, busque a Deus. E eu, para te ajudar ainda, finalizando, existem dois tipos de pessoas que a gente pode dizer que estão fora do padrão. A gente pode definir as pessoas que não têm sua identidade definida e aquelas que têm uma definição errada. Às vezes a pessoa se define pelo que ela tem, às vezes a pessoa se define só pelo que ela faz, quanto dinheiro você tem, ou você vive sua vida voltada só para, por exemplo, no meu caso, a engenharia. Se a sua vida é definida por isso, tem alguma coisa errada. Ou então você é uma pessoa que não tem identidade definida. São pessoas que estão perdidas por aí. Estão perdidas dentro de si mesmas. E o meu desafio que eu gostaria de lançar é que você conseguisse definir onde você está. Se você tem o entendimento de Cristo, se você busca sua identidade em Cristo, amém, que bom. Se não, você está em um dos dois grupos. E era isso que eu queria trazer para hoje. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Amém? Bom dia, gente. Só corrigindo um pouquinho o Matheus, que ele falou que eu ia falar sobre caráter, mas eu vou falar sobre propósito, porque a gente escolheu esse tema porque foi o tema do Firmes e a gente queria passar para vocês um pouquinho daquilo que a gente aprendeu aqui. E enquanto eu estava pensando sobre o que falar, Deus me trouxe à memória o quanto que a gente vive numa geração que é cobrada para definir o que ela vai ser no futuro, para onde ela vai, o que ela tem que fazer, e tão cedo assim. Eu tenho acompanhado a Maria Clara, que ela, a filha da Doris, que ela vai lá na minha célula, eu tenho discipulado ela, e ela está no primeiro ano do ensino médio, e ela compartilha comigo umas coisas que a escola exige dela, que a sociedade, no geral, exige dela, que eu fico um pouco assustada de ela tem que saber já, com 16 anos, qual a profissão que ela quer, onde ela quer chegar, onde ela quer trabalhar, o que ela quer fazer. E isso me fez pensar um pouco, Deus trouxe para mim, a gente perguntar para Deus, Deus, onde o Senhor quer que eu vá? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que eu devo fazer? Para onde eu tenho que ir? Onde eu tenho que chegar? O que o Senhor quer para mim? E Deus, Ele tem me falado que a gente descobriu o nosso propósito. Vem de uma vida de intimidade com Ele. Eu estava lendo lá em Gênesis, lá na criação do mundo, quando Deus, depois Ele criar tudo, os peixes, as aves, tudo, Ele cria o homem. E a primeira coisa que Ele faz depois que Ele cria o homem é orientar ele. Você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não deve fazer isso, você não deve chegar ali. Ele estabeleceu para o homem o que ele devia fazer. E Deus tem falado isso comigo, que para a gente descobrir aquilo que Ele quer para a gente precisa ter uma intimidade com Ele, a gente precisa buscar Ele. E viver o nosso propósito também está ligado à nossa confiança em Deus. É uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos dias, principalmente um testemunho mais recente agora, que foi minha ida à África, que é uma promessa de Deus desde sempre na minha vida, e uma coisa que eu precisei fazer para viver o meu propósito, que era estar lá com eles, era confiar em Deus. Porque nos meus olhos humanos, eu não poderia chegar lá, por condições naturais, financeiras e tal. Eu não poderia chegar lá. E hoje eu vejo que eu fui, eu vivi o meu propósito, eu entreguei para aquelas pessoas o que elas queriam que eu entregasse, o que Deus queria que eu entregasse, o que elas precisavam receber, e eu voltei extremamente abençoada e com o sentimento de que, Deus, debaixo da Tua vontade, confiando em Você, eu posso ir muito mais longe do que eu imagino. E buscando assim na Bíblia, eu queria que vocês abrissem Marcos 16, 15, que é a grande comissão, que eu acho que todo crente sabe o que é, que fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu perguntando, eu pesquisando o que era comissão, o significado da palavra comissão, eu vi que é um encargo que Deus derramou sobre nós. É um encargo que Ele confiou em nós de, vai filho, vai, ide, você pode ir, porque eu estou com você. Eu estou com você. Ele dá para a gente já uma direção do que a gente tem que fazer. E esse por todo mundo, na minha cabeça, por muito tempo, foi sair do país, viajar para longe, ir para os países perseguidos. E não, é você ir ali no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. É você pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Criatura não é só a pessoa que está na África, é a pessoa que está do lado da sua mesa de trabalho. É a pessoa que está do lado da sua mesa na faculdade, estudando as mesmas coisas com você. E eu também queria que vocês abrissem lá em Efésios 2:10, que fala, deixa eu esperar, né? Fala assim, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado. E Deus me chamou a atenção para algumas coisas nesse versículo. Está um pouco diferente, eu acho, a minha versão, porque é a minha NVI. Mas Ele me chamou a atenção para algumas palavras. A primeira foi união, e depois foi sobre a gente fazer aquilo que Ele já havia preparado. E eu falei assim, Deus, então quer dizer que o Senhor já sabe, já preparou tudo para mim, o Senhor já sabe onde eu tenho que ir, onde eu tenho que chegar. E aí? E agora? E Ele falou assim, filha, para você descobrir aquilo que eu tenho para você, você precisa estar em união comigo. Para você descobrir aonde você tem que chegar, para você descobrir as boas obras que eu já preparei para você, você tem que estar em união comigo. Não tem como eu te falar se você não me pergunta. Não tem como eu te falar aonde você vai chegar se você não me procura. eu preciso da sua união, eu preciso falar com você. E eu comecei a falar, a pensar, e Deus falou assim, você precisa estar atenta, você precisa ouvir. E quando a gente ouve Deus falando, quando a gente ouve algo, Deus fala. E quando Ele fala, Ele não só fala, Ele cria algo. Foi assim com a criação do mundo. Então, quando Ele fala promessas com você sobre a sua vida, Ele está criando um destino na sua vida. Ele está criando para onde você tem que ir. Ele está criando o seu alvo. Ele está criando o que você precisa. E para viver algo que já existe. Porque depois que Ele fala, o que era um sonho dEle para a nossa vida vira uma realidade, porque Ele cria. E para viver essa realidade, a gente precisa tomar posse dessa realidade. Não adianta a gente falar, Deus, fala comigo o que você quer para mim, Ele falar, Ele criar essa realidade e você não ir até esse lugar. Você não ir até onde você precisa ir. E uma coisa que Ele tem falado muito comigo, que não é sobre a nossa capacidade. Não é sobre aquilo que a gente pode fazer, não é sobre aquilo que a gente acha que a gente vai fazer, que a gente dá conta de fazer, é sobre aquilo que Ele derramou sobre nós. E Ele me lembrou de que os discípulos, quando eles foram escolhidos, eles não estavam prontos. Os discípulos, eles eram jovens de 16, 17, 18 anos. Eles não estavam prontos. A diferença é que eles estavam dispostos. Eles simplesmente, Deus não fez um milagre antes de chamar eles, Deus não fez um mega evento, Ele só falou assim, vem, siga-me. E eles olharam, vão embora, e foi embora, e seguiu. Eles estavam dispostos, eles não ficaram se perguntando, ai, o que será que eu vou ter que fazer? Ai, onde será que eu vou ter que ir? Onde será que eu vou ter que dormir? Eles simplesmente foram. E quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, não há nada que nos para para chegar no nosso propósito. Não há nada. Que vem com o que o Mateus falou. Quando o foco está em Deus, quando o foco não está em nós e está em Deus, não há nada que nos para. Não há medo que nos para. Não há insegurança que nos para. E eu posso falar que eu sou uma prova viva disso aqui, agora, porque quem me conhece sabe o tanto que é difícil para mim falar aqui. E eu vejo que quando o foco está em Deus, não há nada que pode me parar. Nada, nada. E não é assim só comigo, é assim com você, é assim com qualquer pessoa que está sentada aqui. Nada pode te parar quando você entende a sua identidade e você busca em Deus o seu propósito. E só para encerrar, eu queria contar um testemunho que eu tive de sexta para sábado. De sexta para sábado. Que Deus me acordou de madrugada, assim, 5:30 da manhã, com um calor muito, muito grande. E eu não estava aguentando ficar na cama, eu levantei, bebi uma água, e eu não consigo dormir de janela aberta, por causa da claridade, me incomoda. E eu não estava aguentando, eu fui abrir a janela, e quando eu abri a janela, eu vi o nascer do sol, e estava a coisa mais linda da vida, assim. Eu amo o pôr do sol e nascer do sol. E tinha muito tempo que eu não vi o nascer do sol, porque eu não acordo cedo para ver o nascer do sol. Mas Ele me acordou. E quando eu olhei assim, é um pouco difícil ver o nascer do sol lá de casa, porque os prédios tampam um pouco, mas eu estava vendo que estava meio rosa, meio alaranjado. Só que eu olhei para o outro lado, assim, um pouco mais para o lado, e parecia uma nuvem de fumaça, assim, estava bem embaçado. E Deus foi e falou comigo, assim, filha, o sol representa o seu propósito, onde você tem que ir, aquilo que você é. E a nuvem de fumaça, ela representa os problemas da vida. E não importa a adversidade que você passa, não importa aquilo que você acha que está te prendendo de alguma forma, o seu sol sempre vai brilhar. Porque os raios passavam assim pela nuvem, sabe? Eu podia estar embaçado que fosse, eu conseguia enxergar o sol nascendo. E ele falou, não importa o que você passa, não importa o que você acha, não importa o que as pessoas acham de você, o seu sol, quando ele está focado em mim, ele sempre vai brilhar. E eu vou ler rapidinho dois textos, se vocês quiserem abrir. É Salmo 139, que fala, o versículo 4, que fala, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. E 8 a 12, se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. E que a luz, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. E Deus, ele é o que eu já falei, ele já preparou a nossa vida. Ele tem escrito no livro dele todos os dias das nossas vidas. Ele sabe onde a gente tem que ir. E não importa nada. O plano dele é perfeito para nós. E se a gente buscar ele no nosso relacionamento íntimo, no nosso tempo com Deus ali, sozinhos, a gente vai achar as respostas. Mas também não adianta a gente procurar, mas não tomar posse e não viver as promessas dele para a nossa vida. E eu convido vocês a procurarem de Deus durante essa semana o que que ele tem preparado para mim. Deus, o que que o Senhor tem preparado para mim? O que o Senhor escreveu para mim? O que o Senhor quer que eu viva? Deixa as vontades de lado. Deixa para lá. Ah, eu quero isso. Tá, mas agora isso não importa. O que que o Senhor quer para mim? E é ter no nosso coração a disposição de sempre abrir mão daquilo que a gente pensa ser o melhor para nós, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. É isso. Eu convido você a ficar de pé. Uma palavra tão clara, tão profunda, e nenhum de nós pode apenas ouvir e sair daqui sem dar uma resposta ao Senhor. Então eu convido você, se você reconhece que alguma dessas ministrações, algum dos temas, dos assuntos que foram colocados através deles, diz respeito à sua vida e você quer dar uma resposta a Deus efetiva, sai do seu lugar e vem para frente. É uma atitude. Não se acostume com não dar respostas. Não se acostume com não ter atitudes físicas, visíveis, públicas, como respostas. Então, nessa manhã, eu quero dizer que eu sou o primeiro a estar aqui. E se você reconhece que a palavra é para você, em algum assunto, em algum tema específico, e você quer dar uma resposta ao Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você puder ficar o mais junto possível com alguém, bem à frente. Se você tem alguém do seu relacionamento que você pode estar perto, abraçado, junto, fique bem junto de alguém. Todo conflito que eu tiver, eu vou encontrar um caminho de vitória se, ao invés de focar em mim, eu focar em Deus. Toda dificuldade com identidade, e a gente acompanha tantas pessoas nesta vida, nesta sociedade, nesta geração, com problemas de identidade. Tantas pessoas feridas, magoadas, porque alguém isso, alguém aquilo, fulano assim, ciclano assim, mas por falta de uma convicção de identidade em Cristo. E nessa manhã a palavra vem tão clara, Foque em Deus. É como uma flecha que desce ao coração, nos atingiu nessa manhã, e a frase ministrada pela Carol, quando Deus fala, Ele cria. Não tem como eu estar ouvindo Deus e as coisas não acontecerem, então eu não estou ouvindo Deus. Nessa manhã nós ouvimos a Deus e cremos que Ele está criando alguma coisa dentro de nós. Então eu me aproprio dela pela fé. Minha identidade é em Cristo Jesus. Quero fazer diferença, eu quero ter propósito. Eu quero frutificar, não quero estagnar, eu não quero estar tomado, enlaçado pelos mesmos problemas, as mesmas rotinas, as mesmas coisas, as mesmas limitações. Eu quero crescer, eu quero mais de Deus. Levante a sua voz e ore nesse momento. Levante a sua voz e ousadamente construa frases, argumentos, exponha para Deus o que você ouviu, o que você recebeu e a resposta que você está dando a Ele. Use a sua voz, não apenas com pensamentos. Use a sua voz e comece a dizer: Deus, eu estou dizendo ao Senhor nessa manhã, e diga ao Senhor, diga ao Senhor.